Então, uma boa tarde a todos. Que a paz, o amor de Jesus, nosso Mestre, médico de nossas almas, Senhor deste mundo, guia e governador deste planeta, esteja com todos. E estamos a poucos dias do Natal, e é sobre essa data tão bela, essa data tão importante para o cristianismo, é que nós vamos falar hoje. Porque no Natal, nós sentimos que há algo diferente. Há algo diferente acontecendo com as pessoas. Não só a agitação, a correria de final de ano, mas há um sentimento diferente envolvendo as pessoas. Muitos ficam angustiados nesses dias. Ficam tristes porque trazem lembranças tristes das suas vidas. Porque o Natal em si não era para ser uma data de tristeza, e sim uma data de alegria. Outros trazem a tristeza por refletirem que, apesar de tanto que nós recebemos já em termos de conhecimento espiritual, ainda temos tanto sofrimento no planeta. E essa tristeza, ela é legítima. Pensarmos e nos compadecermos daqueles que estão em maior sofrimento do que nós. Eu digo maior porque todo ser humano sofre. Não importa a pessoa. E aquela pessoa que você vê que está aparentemente muito bem, aparentemente é uma pessoa muito segura, aparentemente é um ser que parece que alcançou a iluminação, ele também tem algum tipo de sofrimento. Porque é da condição humana o sofrimento. É da nossa natureza conhecer a dor, porque ela é parte dessa evolução, desse aprendizado que nós estamos realizando aqui. E nós estamos nessa longa experiência terrena, através de muitas reencarnações, aprendendo a compreender o significado da dor. E Jesus veio nos ensinar também como superar o sofrimento. Ele nos deu claramente a fórmula, vamos dizer, especial, a fórmula miraculosa que transforma toda a dor, que é o amor. O dia que a gente aprender a amar como Jesus ensinou, nós vamos nos libertar do sofrimento, pelo menos daquele sofrimento mais angustiante, aquele sofrimento maior. Mas quando a gente for capaz de amar realmente, nós vamos conseguir nos libertar de muito sofrimento. E foi Jesus que falou isso, né? Jesus que ensinou que o amor, ele cobre uma multidão dos nossos erros. Na doutrina espírita, nós aprendemos que o sofrimento, ele decorre das nossas ações em desequilíbrio. E é isso que tem trazido o sofrimento à nossa vida. Essa falta de harmonia com as leis divinas. Essa falta de compreender qual é o objetivo da nossa existência. Nós sofremos muito porque ainda estamos muito confundidos. Mas o dia que a gente for capaz de amar muito, nós vamos ser capazes de nos libertar de muito sofrimento. Porque há sofrimentos que nós criamos devido à nossa falta de amor mesmo. Devido à nossa incapacidade de aceitar as outras pessoas como elas são. Devido à nossa incapacidade de perdoar. E é isso que tem atraído o sofrimento para a nossa vida. Porque aquele que começou a aprender o amor, ele vive numa outra atmosfera de paz. Ele vive num outro clima de harmonia. Ele até sofre, mas o sofrimento não tem para essa pessoa o peso que tem para a maioria. Porque ele também entende que esse sofrimento que ele passa é transitório, é um sofrimento passageiro. Então, quem quiser se libertar do sofrimento, aprenda a amar rapidamente. Aprenda a desenvolver esse potencial e olha, todos nós temos essa capacidade. Se Jesus veio há 2000 anos e iniciou uma tarefa junto aos encarnados maravilhosa de ensinar a humanidade a amar, é porque nós somos aptos a isso. Nós já somos capazes de manifestar esse sentimento. Talvez não de uma forma tão grandiosa como o Mestre exemplificou. Talvez não de formas maravilhosas como tantos discípulos de Jesus demonstraram ao longo da história do cristianismo e até hoje demonstram. Pessoas que têm grande capacidade de desprendimento, de doação, de dedicação ao semelhante. Mas tenham certeza, nós já somos capazes de doar algo de nós em favor de alguém ou de algum ser. Se você é capaz de amar um animalzinho, significa que você é capaz de amar muito mais. Se você já é capaz de amar um ser humano, você é capaz de amar muito mais. Se você é capaz de amar a sua família, você é capaz de amar a humanidade. É só a gente começar a ampliar a nossa compreensão da vida. É a gente, por exemplo, não ficar pensando que somos seres diferentes dos outros, que nós somos seres que merecemos mais que os outros. É só a gente lembrar que nós somos todos seres humanos, filhos do mesmo Deus, e vamos estender essa nossa compreensão de que nós todos, seres que habitamos este planeta, somos criação divina. Então, começamos a perceber que nós não podemos ter ideias de privilégio, nem para nós, nem para nossa família, ou para aquele grupo que a gente se afina. Quando a gente começa a entender que nós fazemos parte de uma grande obra, de uma criação, se torna mais fácil, naturalmente, amar essa criação. Porque nós já não vemos o outro como diferente, já não vemos o outro como apartado de nós, mas sim, o outro e eu fazemos parte de um mesmo todo, que é a criação divina. Quem ama a Deus, ama as suas criaturas. E Jesus também ensinou isso. Quando perguntaram para ele, naquela atitude de querer pegar em Jesus alguma falha, alguma ideia que fosse contrária à religião de Moisés, perguntaram para ele, qual é o maior mandamento da lei de Deus? E Jesus, daquela forma tão sábia, tão didática que ele sabia, como conduzir as pessoas, até as pessoas mais perturbadas, mais maliciosas, mais maldosas, era um alvo de Jesus de uma preocupação. Era fazer essas pessoas se renovarem também. Porque ele poderia chegar, como diz popularmente aqui, e dizer assim na lata deles: vocês estão falando isso porque vocês querem me pegar algum erro meu para jogar a população contra mim. Mas não. Ele era capaz de sondar aqueles corações maliciosos, e Jesus era tão generoso, tão grandioso, que ele falava coisas que fossem capazes também de tocar aquelas pessoas, não apenas para calá-los, não apenas para silenciá-los e tirar deles o argumento contrário a Jesus, mas ele era capaz de falar coisas que também tocavam o coração daquelas pessoas. E aí, nessa situação, então, ele diz para eles, o primeiro e maior mandamento de todos é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante ao primeiro, é amar ao próximo como a si mesmo. E aí Jesus arremata. Aí está toda a lei e todos os profetas. Quer dizer, tudo que tinha sido ensinado antes era na tentativa de conduzir os homens a aprenderem a reconhecer e amar a grandeza de Deus. E tudo que os profetas também tentaram ensinar em algum momento, aqueles que realmente estiveram afinados com a espiritualidade maior, foi no sentido de levar as pessoas a se amarem também. Embora em muitas daquelas passagens dos profetas antigos do povo hebreu, eles possam ter mesclado uma parte que era de origem superior e uma parte de concepções humanas, mas ali já existe o princípio do dever de um para com o outro. Então, o que eles faziam? O que Jesus quis mostrar ali? Que tudo aquilo que já tinha sido ensinado até então era no sentido de levar o homem a compreender essa grande verdade. Se nós não amarmos a Deus e não amarmos ao próximo, nós não teremos compreensão nenhuma de vida espiritual. Nós não conseguiremos evoluir, não conseguiremos nos melhorar, não conseguiremos sentir paz. Esse deveria ser o grande objetivo de todos aqueles que já foram despertados para as realidades espirituais. Todos aqueles que já foram tocados de alguma forma pelo conhecimento espiritual, que já foram sensibilizados pela mensagem do Evangelho, deveriam ter como objetivo principal de suas vidas o desenvolvimento do sentimento do amor. Buscar realmente compreender o outro. Meditar realmente nas necessidades, nas dificuldades do outro, realmente pensar que as outras pessoas são merecedoras do nosso respeito. Porque o amor, ele começa assim, primeiro respeitando o outro. Porque não é fácil realmente a gente ter simpatia por uma pessoa que às vezes tem hábitos, atitudes que são muito contrárias ao que nós queremos, aquilo que nós idealizamos. Então, nós deveríamos, pelo menos para começar a amar aquele ser, respeitá-lo. Admitir que ele tem direito de ser o que ele é e não rejeitá-lo por aquilo que ele é. Então, o começo do amor, gente, é a aceitação. É aceitar as pessoas como elas são. É aceitar que elas são imperfeitas, que elas são falhas. É aceitar que as pessoas cometem erros. E aceitar que elas precisam do nosso perdão. Da mesma forma que nós temos que aceitar que cometemos muitos erros e necessitamos de perdão todos os dias. Nós precisamos de perdão das pessoas que fazem parte da nossa família, nós precisamos do perdão das pessoas nas ruas, no ambiente de trabalho, nós precisamos do perdão das pessoas dentro da casa espírita, nós precisamos de perdão o tempo todo porque nós erramos. E alguém poderia assim pensar, mas não, eu não erro tanto assim, Antenor. Erramos sim, gente. A gente erra tanto e a gente nem percebe que erra. A gente erra, por exemplo, em coisas simples, banais. Quando a gente não percebe uma falha que cometeu com alguém, passou apressadamente por alguém e ignorou que ali tinha um irmão. Ou a gente comete falhas mais graves, que às vezes demora a gente perceber. Aquela palavra mais dura, mais agressiva que a gente usa e que a gente não sabe o quanto de mal ela faz na vida de alguém. E ninguém se sinta culpado por isso, porque é a nossa natureza, mas o importante é a gente reconhecer isso. Que da mesma forma que nós estamos precisando de perdão diariamente, nós precisamos doar perdão diariamente. E Jesus, ele foi o grande exemplo disso. O que Jesus fez? Ele veio, nasceu, como todos os homens nascem, e ele, quando cresceu, iniciou a sua missão de educar, de evangelizar, de despertar a parte boa das pessoas. Ele escolheu uma equipe perfeita. Foi assim? Não. Ele entendeu que só existiam criaturas imperfeitas e ele precisou aceitá-las. E ele as aceitou, e as educou, e as corrigiu, e as perdoou. Então Jesus é o grande exemplo para nós disso, de que nós temos que aceitar as pessoas como elas são, com as imperfeições que elas têm. Aceitar que a pessoa erra, que a pessoa falha, e estar sempre dispostos a perdoar. Quando perguntaram para ele qual era o limite que devíamos dar de perdão ao próximo, ele disse, 70 vezes 7. É um número grande, né? É um número para fazer pensar realmente que o número de vezes que nós vamos perdoar na vida é muito grande, é quase que infinito. Chega uma hora que a gente não precisa mais perdoar ninguém, viu? Porque todo mundo vai ter evoluído, todo mundo vai ter alcançado a perfeição, e aí a gente não vai precisar perdoar mais. Então ninguém vai perdoar ninguém infinitamente. Mas até lá nós vamos ter que perdoar muitas vezes. E à medida que a gente desenvolve essa compreensão de que todo ser humano é falível, de que todo ser humano está suscetível a errar, assim como nós erramos, o outro erra também, assim como nós desejamos nova oportunidade, o outro necessita dessa nova oportunidade, nós vamos aprendendo a perdoar e compreender. É isso que é desenvolver amor. Ninguém pense que vai desenvolver aquela ternura como nós temos por um bebezinho que nasce em nossa família e nós nos apaixonamos por aquela criança e pegamos no colo e mimamos e desenvolvemos toda aquela relação profunda. O amor com o próximo no dia a dia não vai ser assim de imediato. Um dia sim nós vamos ter essa ternura profunda por tudo que existe. Mas nós não estamos aptos ainda a sentir essa ternura profunda uns para com os outros. Mas nós já somos capazes de desenvolver um sentimento que nos aproximará desse amor, que é essa noção de fraternidade, de que somos irmãos, de que somos irmãos, de que devemos uns aos outros essa disposição de perdoar continuamente. Quem quiser viver o espírito do Natal deverá compreender essa verdade. Deverá desenvolver essa compreensão. Temos há poucos dias até o Natal para desenvolver isso. Mas quem sabe em nossas meditações diárias nós vamos conseguir. Porque não dá para sentir clima natalino se nós temos adversidade dentro de nós. Se nós temos mágoa, se nós temos ressentimento, se nós temos rancor contra alguém. Não dá, viu? É difícil a gente sentir todo esse amor que envolve a Terra, em razão da lembrança de milhões de espíritos encarnados e desencarnados, fazem do nascimento de Jesus. Quer sentir o espírito natalino? Tenha boa vontade para com o próximo. E aliás, foi esse o tema do Cântico das Legiões Celestes. Quando Jesus encarnou, acompanhou ele milhares de seres que nada mais são do que espíritos humanos, assim como nós, mas mais evoluídos, que a tradição cristã chamou de anjos. Mas o anjo é o homem que evoluiu e se tornou perfeito. E essas legiões celestiais vieram acompanhar Jesus. E elas se apresentaram aos pastores naquela noite em que Jesus nasceu. E um deles, se dirigindo aos pastores, disse assim: é motivo de grande alegria para a humanidade, porque aquele que era tão esperado nasceu, está entre vós. E eles ouviram aquele cântico: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Eles, ao pronunciarem-se dessa forma, eles estavam dizendo ali aos pastores que uma das características da missão de Jesus era a boa vontade que nós temos que ter com a humanidade. Jesus estava tendo uma imensa boa vontade em vir pessoalmente trazer o seu ensinamento. Ele não precisaria diretamente vir, porque antes já tinha mandado inúmeros emissários, os profetas, os líderes religiosos, todos aqueles que sentiam algo da espiritualidade maior e que trouxeram conhecimentos espirituais à humanidade, foram emissários do Cristo. Todos aqueles que trouxeram progresso, que trouxeram a sua contribuição para melhorar a vida do homem na Terra, eram e são emissários de Jesus. Mas existia uma lição grandiosa que ele vinha pessoalmente demonstrar, que era essa: que aquele que alcançou o mais alto deve se compadecer por aquele que está mais baixo. Jesus, ele deu uma demonstração de qual deve ser então para nós o sentimento verdadeiro da fraternidade. Se você se considera bom, auxilie o que é considerado mal. Se você se considera virtuoso, auxilie aquele que é considerado vicioso. Se você se considera isento de erro, ajuda aquele que está errando. Essa foi a grande lição que ele trouxe, a de mostrar que aquele que alcançou mais tem o dever de ajudar o que não alcançou ainda muita coisa. Ele mostrou que o amor, a solidariedade, esse sentimento que nos leva a acolher, amparar e ajudar o outro, que isso é fundamental e faz parte da criação divina. Nós só somos o que nós somos hoje porque alguém nos amou em algum momento da nossa existência. Nós só estamos aqui hoje porque nós somos amados profundamente pelo Cristo desde o início da nossa evolução neste planeta. E esse planeta, vamos dizer a verdade, tirando a parte do homem, dos seus desequilíbrios, da sua perturbação, é um planeta maravilhoso. É uma morada celeste extraordinária, muito bem estruturada. Tudo que nós precisamos para viver está aqui no planeta, não precisa vir nada de fora. Só a luz solar que vem de fora. E na sabedoria desse ser fantástico que ele criou esse mundo, a distância da Terra e do Sol é precisa para as necessidades da vida. Inclusive, a vida evoluiu nesse planeta para alcançar o estágio que ela se encontra hoje, guiada por esse ser extraordinário que é Jesus. Então nós temos algo em nosso favor, nós temos o trabalho de seres que nós nem conhecemos pessoalmente. Sabemos de Jesus, mas e todos os seus auxiliares? E todos os espíritos que contribuem nessa grande obra chamada Planeta Terra? Nós nem sabemos quantos deles existem. Mas eles estão aí ativos, atuando, contribuindo para que esse mundo esteja na harmonia que ele apresenta até hoje, para que nós possamos aqui evoluir e aqui adquirir essa compreensão. Por isso que da nossa parte deve existir também essa boa vontade. Essa boa vontade que as legiões celestes, que as milícias celestiais, que essas falanges de espíritos benfeitores que acompanharam o Cristo, anunciaram aos pastores. Essa boa vontade, ela tem que estar manifestada em nossas vidas em nossas relações, em nossas atitudes no dia a dia. Desde a hora que acordamos, a hora que vamos adormecer, nós necessitamos ter boa vontade para com o próximo. E nós não podemos ter aquele sentimento, como muitos abrigam às vezes: ah, eu já dei muitas oportunidades para ele e ele sempre cria o mesmo problema. Eu já dei muitas oportunidades e ela sempre faz a mesma coisa. Aquele que é cristão realmente, aquele que quer compreender o ensinamento de Jesus, não tem limite de vezes que ele vai perdoar o seu próximo. Ele não terá limite de vezes que ele vai dar uma nova oportunidade. Talvez essa nova oportunidade tenha que vir de uma forma diferente. Mas acreditar e ter a predisposição de se reconciliar é algo que deve estar presente em nós. Nesta época aqui do ano, essas festividades que nós temos de final de ano, é muito comum aflorar esses antagonismos, não é assim? Essas repulsas que a gente tem por alguém. De lembrar que nós vamos encontrar de alguém que nos magoou, que nos feriu. Às vezes a gente se priva de ir na casa da nossa mãe, vamos pegar esse exemplo, porque nós vamos lá encontrar o irmão ou o cunhado, a cunhada que nos magoou em algum momento da vida. Veja, se nós estamos no Natal comemorando o nascimento de Jesus, como que nós podemos abrigar esse sentimento de antagonismo por alguém que pode sim ter errado contra nós, pode sim ter magoado? Mas se nós queremos viver essa época em plenitude, vamos esquecer essas mágoas, esses ressentimentos, porque alguém não nos atendeu como nós esperávamos numa época da vida. A gente nem sabe quais eram as perturbações, os problemas que essa pessoa enfrentou naquele tempo, quando ela foi insensível a nós. Nós não sabemos a angústia que ele carregou, a obsessão que ele trazia envolvendo a sua mente. Vamos deixar isso no passado, porque a justiça divina, nós já sabemos, ela é infalível e inflexível. Ela alcançará todos os erros humanos, se eles não forem amenizados pelo amor. Por isso que a gente tem que ter tolerância, por isso que a gente tem que ter boa vontade, por isso que a gente tem que ter amor e compreensão para aqueles que nos magoaram na vida. Por quê? Porque nós vamos estar atraindo isso para nós. Assim como nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Jesus nos ensinou isso na oração que ele nos ensinou a dirigirmos a Deus. Ele nos disse, para dizermos a Deus: perdoai as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores ou devedores. Então, se você espera compaixão e clemência para você, faça disso neste Natal uma grande oportunidade de obter essa compaixão e essa clemência. Tenha compaixão pelo seu próximo. Tenha aceitação por ele ter errado. E perdoe. Para alguns vai ser difícil esquecer, porque tem coisas que marcam profundamente a nossa vida. Talvez não seja necessário esquecer uma falta cometida contra nós, mas é necessário reinterpretar aquilo. Porque na maioria das vezes, quando a gente não perdoa alguém, a gente diz assim: fulano foi mal, por isso que ele agiu assim. E nós criamos essa ideia que o outro é mal. Vamos mudar o nosso conceito. Ele agiu assim porque era um espírito que ainda não tinha aprendido a lição da vida. E Deus, no tempo certo, vai corrigi-lo. Não cabe a mim essa missão de punir, de fazer ninguém pagar por nada de errado que tenha feito. Vamos deixar a Deus a execução da justiça, porque ela vai acontecer. Mas de nossa parte, vamos oferecer aquelas pessoas que nos magoaram, que nos maltrataram, que nos destrataram, que nos ignoraram. Vamos doar a ela a nossa boa vontade. Vamos dar uma trégua neste Natal. É uma grande oportunidade que nós temos de sentir Jesus junto de nós. Porque Jesus, em todo momento, ele esteve perdoando as pessoas. Até no momento da sua morte, ele teve compaixão das pessoas. Ele ensinou as pessoas a perdoarem, a não revidarem. Pouco antes, quando ele estava sendo preso, e Pedro foi e reagiu violentamente contra o guarda que vinha prender Jesus, o que, que Jesus disse para Pedro? Pedro, guarda sua espada, porque quem viver por ela vai perecer. Jesus estava dizendo claramente que nós não temos que revidar com a violência nenhuma agressão recebida. Não temos que usar de nenhuma forma agressiva para nos defender. E o que nós temos feito nesses séculos todos de era cristã? Nós temos revidado tudo que as pessoas têm feito contra nós. A pessoa nos cria um dissabor, nós ficamos guardando durante a vida aquela oportunidade de dar o troco. E isso faz um mal tremendo para nós. Isso é um veneno na nossa mente. Porque todo esse potencial divino que nós temos de gerar o bem-estar para nós e para o outro, fica bloqueado quando nós ficamos guardando essa mágoa e esse desejo de revidar uma ofensa. Esse desejo de fazer o outro sentir aquilo que nós sentimos. Então, nas nossas orações nesses dias, nós que queremos viver o Natal plenamente, vamos fazer dessa forma. Limpar o nosso coração das mágoas, dos ressentimentos. Vamos perdoar de verdade as pessoas. Nós vamos sentir como o nosso coração vai estar leve, como nós vamos nos sentir bem para podermos realmente sentir em profundidade o significado dessa data. Que ninguém sabe realmente se foi no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. E ninguém sabe qual foi a data. Muito provavelmente não foi o dia 25, mas já que ficou convencionado, ficou estabelecido, e já que tantas mentes estão voltadas, refletindo sobre a vinda de Jesus ao mundo, vamos aproveitar toda essa onda benéfica que nos envolve. Nós podemos ganhar muito nesses dias, permitindo que o nosso coração se expanda em sentimentos de amor, de fraternidade, de tolerância, de compreensão para com os nossos semelhantes. E deixando de lado aquelas preocupações que possamos ter tido até hoje, como, por exemplo, aquela preocupação exagerada com o que comeremos, com o que beberemos, o que vestiremos nesses dias. Tudo isso, quando podemos, até podemos vivenciar. Mas isso tudo é secundário. Em uma outra lição maravilhosa, Jesus disse isso. Por que vocês ficam aflitos com o dia de amanhã? Por que está aflito com o que vai comer ou beber? Basta cada dia a sua preocupação. Talvez neste final de ano nosso Natal não seja tão farto materialmente, mas espiritualmente nós podemos ter um banquete no nosso lar, na nossa família. Talvez a nossa ceia de Natal não seja a com os produtos mais caros, mas ela pode ter tanto amor e pode ter tanta fraternidade ali que nada daquilo que é material vai ter importância. Mas para isso a gente precisa realmente entrar nesse espírito de renovação que essa data sugere. Não ficando tão preocupado com as coisas materiais. Essa data ela não precisa de correria, ela não precisa de agitação, ela não precisa de muitos gastos. Ela é um momento de encontro fraterno, de encontro amoroso. É um momento de nós sorrirmos, de nós abraçarmos as pessoas que há tempo nós não vemos, de nos confraternizarmos, de com muito custo falar para aquela pessoa que nós amamos, mas nós não conseguimos falar, porque ela tem um aspecto de muito durona. Às vezes é um pai, um avô, a mãe, e dizer, eu amo muito você. Ou os pais que não tiveram esse costume, embora sintam muito amor por seus filhos, dizer para eles, obrigado por você estar na minha vida, eu amo você. Nós precisamos dizer isso na vida, pelo menos algumas vezes. Olhar para as pessoas que nós amamos e dizer, olhando nos olhos delas, eu amo você. Você é importante na minha vida. Obrigado por estar na minha vida. E abraçar essas pessoas. A nossa condição humana ainda requer o contato físico. Um dia nós vamos ser só luz. e nós vamos emanar os pensamentos e vamos trocar o sentimento de amor só por pensamento. Mas agora, nesse estágio evolutivo que nós estamos, nós precisamos nos abraçar. Irmãos que não se abraçam, cunhados que não se abraçam, sobrinhos, primos, todos devem se abraçar nessa data. Talvez fica difícil no começo, mas vamos vencendo isso. Aproveite essa época para dizer e manifestar o seu amor para as pessoas. É uma época favorável para a gente começar novas relações, dar novo sentido àquilo que nós estamos fazendo. É uma época favorável para a gente fazer planos para um futuro espiritual melhor para todos nós. É uma época que nós podemos usar todas essas vibrações harmoniosas que envolvem as pessoas nesse tempo para desejar mais profundamente a nossa elevação espiritual. E nós vamos conseguir se nós acreditarmos, se nós persistirmos, se nós desejarmos realmente. Nós podemos transformar muito do nosso sofrimento aqui se a gente expressar e manifestar mais amor no mundo. E temos na nossa noite de Natal, cada um comemora de uma forma diferente, mas a gente ter um momento ali que a gente possa levar as pessoas a pensarem que ali nós estamos comemorando o nascimento daquele que vem ensinar o amor. Às vezes as pessoas se empolgam nas comemorações, nessa época, e esquecem qual é o aniversariante ou quem é o aniversariante. Esquece que a maior forma de a gente homenagear alguém é valorizando o que essa pessoa fez, é reconhecendo a importância dessa pessoa. E se Natal é a lembrança de Jesus, como que nós podemos valorizar o que ele fez? É praticando os seus ensinamentos, é tendo essa fraternidade. O cristão, ele se preocupou muito com a ideia da reunião de Jesus com os discípulos, ele idolatra aquela reunião que é conhecida lá como a Santa Ceia, mas ninguém às vezes percebe profundamente por que Jesus, ao sentar, e aquilo não aconteceu uma única vez, foram muitas vezes, por que ele se sentava e tomava as refeições com os discípulos? Porque ali era um momento especial em que um servia o outro, um era gentil com o outro, era um momento que ele transmitia ensinamentos importantes, era um momento especial. Nós podemos fazer das nossas refeições, não apenas a ceia natalina, mas todas as nossas refeições do ano, essa reunião como Jesus fazia com os discípulos, de comer calmamente, de um olhar para o outro, de um ouvir o outro, porque ali nós nos irmanamos neste momento. Já há muitos milhares de anos, na sua evolução, nós estamos, o homem está evoluindo em torno desses momentos da refeição, que é um momento sagrado, é um momento que nós nutrimos não apenas o corpo, mas nutrimos também a nossa parte espiritual. Porque no contato uns com os outros, na vibração que transmitimos harmoniosa um com o outro, nós nos alimentamos de amor, de vibrações de equilíbrio. Então nós podemos fazer a nossa ceia natalina algo diferente. Não é apenas a festa da comilança, da bebelança, não é apenas o momento que nós vamos comer muito e nos empanturrar muito. Na verdade, nós até deveríamos ser bem comedidos nessa noite. Não precisamos comer muito, não precisamos beber muito, mas precisamos transbordar muito amor por aquelas pessoas que vamos nos reunir. E uma forma de a gente trazer essa harmonia é propor, por exemplo, uma oração de agradecimento, uma oração de reconhecimento por tudo aquilo de bom que nós recebemos. É o momento que nós podemos fazer ali algo que vai tocar o coração daqueles que estão conosco ali reunidos. A noite do nascimento de Jesus é uma noite de felicidade, mas não é a felicidade do mundo. É a felicidade da paz, da harmonia, da união entre as pessoas. Por isso que ela ficou conhecida como uma noite feliz, uma noite de luz e de paz. há uma música muito bonita chamada Noite Feliz, não é? É a noite que Jesus esteve ali nascendo e que trouxe para a humanidade grande esperança. Nós vamos recordar essa música através da Lorena, que vai tocar para nós na gaita agora, a Noite Feliz. Pode vir, filho. Que possamos pensar no nascimento de Jesus através da música que ela vai tocar. A nossa noite de Natal, então, ela possa ter essa vibração de carinho, possa ter essa harmonia, possa ser realmente uma noite feliz, que nós vamos recordar do Mestre, que nós vamos pedir a Jesus abençoar não apenas a nossa família, mas toda a família humana. Que as vibrações que possam nessa noite surgir possam ajudar a melhorar este planeta, a pacificar corações, possa harmonizar as pessoas. Mas isso tem que partir de corações que desejam ardentemente isso. Então vamos aproveitar esses dias, esses poucos dias que faltam até o Natal, para a gente se preparar espiritualmente, para a gente viver intensamente essa época e poder transbordar muito amor, muita harmonia, para que a gente possa plasmar, idealizar um novo ano com nova disposição para enfrentarmos e vencermos nesta vida. Muito obrigado a todos. Que Jesus abençoe, ilumine, traga paz, harmonia. Que tenha uma fartura espiritual no lar de todos. Que haja muito amor para todos, sempre. Muito obrigado, gente.